要坚持住。

5, autorizada pela de Vila, Índia, Serra Índia, Lima Alta. Gavião já disse, depois já disse o Ceasa, reporte e Ceasa, Gavião já disse. Gavião já disse, controle. Está autorizado direto no final da 17, Gavião já disse. Salvador, ajuda aí, 781. 781, no contato com a Tana Decolagem, Suba Via, saída Angulema, para nível de voo 3, versão de voo 160. Subi via Angulema para 160. Agora 5, por cima direto para Sudré. Gente, da presente autorizada, por cima direto para Sudré. Chama na posição, hoje chama 0, não tem mais de 11. para o Pink Floyd. Patrulha. Olá, 7-1-5, prima Terra, voo 3-4-0. Tono 705, condição de retiro, tono 28, décima 35, alterna 123, décima 8. Identificação do sabia chegada para mais um ano, para ele de voo já decidido. 128, piscina 8, alterna 120, piscina 0. 128, 8, apenas. Para 2010, autorizada para estimação em alerta, posição estabilizada. 6, frequência 18395. Salvador, boa noite, voo 1168. Bruno, 1168, Senegal no 06, cruzado pouso, sistema 0, vento 140 graus, 059. Livre pouso da 10, voo 1168, com 1096.